Salve, salve, coelhada! Decadentes número 414. Numa semana que nós puxamos um pontinho só. Mas quem é que tá contando essa altura do campeonato, né? Só tem uns aí que ainda estão fazendo conta, pensando, mas agora é curtir a Série A, como eu sempre digo. Eu sou Jairo Viana e estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele, Lucas Deleu. Lucas, dê seu boa noite. Boa noite pra quem, né, Jairo? Quando a gente pensa que não tem como mais sofrer esse ano, acontece o que aconteceu hoje. Paciência. É, não é fácil não, viu? Vou chamar ele, Felipe Deleucas. Boa noite, o homem da regata. Dê seu boa noite, sexo sem ser vulgar. É, boa noite não sei pra quem, né? Nós temos um capitão super identificado que não consegue nem sequer isolar uma bola com respeito da bola facinho pro pessoal sair jogando. E o Casares, então, eu já não sei mais o que pensar. Que a vontade com que ele faz o Cerca Lourenço ali nos adversários é uma coisa de louco. Até parece ele cercando uma aguinha no bar, né? Que beleza! E por último, ele, o homem, o mito, a lenda, Thales Maciel, dê seu boa noite e faça o resumo dos dois jogos da semana. Boa noite, pessoal. Triste, né? Triste final de temporada pra gente, né? Uma temporada que tinha tudo pra ser uma temporada muito boa, né? E tá acabando melancólica, com pior, né? Com medo pro ano que vem, porque a Série B tá aí, a Série B é mais do que a realidade e nós estamos fodidos porque Ale, Juninho, essas pragas aí vão continuar na América, né? Vão continuar na América, porque eles não têm mercado. Então vamos continuar lá. Mas vamos lá, vamos fazer o resumo, que é o mais importante. Hoje um programa mais começou mais tarde, tudo. Eu mesmo vou ter que ficar pouco. Nós começamos o futebol da América na quarta-feira contra o líder, Botafogo. E entramos com uma escalação um pouquinho diferente, né? Com o Nicolas fazendo ali a lateral e tudo. Bustos voltando com o Cavicchioli. Bustos está com o mesmo problema do Mancini, né? Ele não consegue ter um time titular. Ninguém sabe qual é o time titular do Bustos. Acredito que ele ainda não repetiu a mesma escalação duas vezes. Ok, vamos lá. E a gente até começou bem, tudo. O time do Botafogo muito veloz, muito rápido. Um time que se entrosou, né? Deu liga. O famoso deu liga, né? O time do Botafogo, você olha assim no papel, não tem ninguém. Mas não tem ninguém que conhecido, né? Mas é um time que deu muita liga. Um time muito, muito bom. E nós vamos discutir sobre isso. Acredito que seremos três para falar que o Cavicchioli falhou feio. E teremos um para defender o Cavicchioli. Para mim, ele falhou, principalmente no primeiro gol, uma bola defensável. E no segundo gol também, pulou atrasado. Enfim, parece que são nós três e o Bustos, né? O Bustos viu que com o Cavicchioli não dá mais. Perdemos mais uma, né? Perdemos dentro de casa de 2-1. Mas dessa vez, como a gente já está rebaixado, o sentimento ali na São Felipe, na Pitangui, era normal, um jogo tinha... Tinha ninguém muito puto, ninguém xingando demais e tal. Tinha só, mais uma vez ali, a polícia... Não vou falar, é difícil falar, mas assim, é complicado, cara. A torcida da América, a torcida sofrida, a gente perdendo, igual a gente tá perdendo. Então, pra quê meter um camburão no meio da Pitangui, cara? Pra quê? Sacou? Coloca camburões nas saídas lá do Botafogo, que tava em maior número, né? E a chance de dar problema era lá e não na gente ali, sabe? Mas enfim, fomos pro jogo de hoje, o... Bustos mexeu novamente no time, ele tirou os dois laterais, até que a entrada do Rodriguinho não acho que seria necessário, mas realmente o Nicolas não dá mais para jogar na América. O Nicolas é muito ruim, não entrega nada, é fraco, um jogador de mediano para ruim, para muito ruim. E entramos mais uma vez ali com 3-5-2 ali, bom e velho 3-5-2, a novidade foi o Jori. Jori que... Na verdade, assim, o nosso grande problema é goleiro, né, cara? Desse ano, o nosso grande problema é o goleiro. Tanto é que a solução que parece que o Bustos está tentando achar é o próprio Jori, né? Que não é solução de bosta nenhuma. O Jori é um goleiro fraco, um goleiro ruim. Um goleiro de Tombense da vida, de Patrocinense. Não é um goleiro para o América, não é um goleiro de Série A. E lá na frente, Felipe Azevedo e Mastriani. Mas o problema dessa escalação... O problema não é nem essa escalação. O problema maior aí é o nosso banco de reservas, cara. Que a gente tinha ali o Matheus Cavicchioli, que para mim... Se tivesse alguma seriedade no América, ele estaria treinando em separado, no mínimo, para não falar dispensado. O Elton Paulista, nossa esperança de gols, né? É, Alê, Everaldo, Renato Kaiser e Casares. Então, assim, é aquele negócio. O América teria que fazer o placar, porque se fosse mexer para tentar alguma coisa, era o Elton Paulista, Alê, Everaldo, Renato Kaiser e Casares. É duro, olha os jogadores que a gente... Olha a mediocridade do nosso banco de reservas para mudar um jogo, né? E foi o que aconteceu. Nós fizemos 1-0, um bonito gol, mais um bonito gol de Benítez, né? E se é chover no molhado, falar que se o Benítez fosse craque, quer dizer, craque ele é, se o Benítez aguentasse o jogo, seria muito melhor, mas se o Benítez aguentasse o jogo, não se machucasse, tanto ele não estava jogando na América, ele nunca teria vestido a nossa camisa, isso é fato, isso é realidade. Quem veste a nossa camisa aí, é essas, uma merda igual esse Casares aí, ó. Jogador medíocre, sabe? Pagodeiro, sabe? Porque não dá para entender. Enfim, fizemos 1-0, no primeiro tempo ainda, no segundo tempo a gente teve superioridade, tinha um Corinthians muito perdido dentro de campo, e acabou que a gente poderia ter matado o jogo em diversas oportunidades, e aí o Bustos fez umas mexidas malucas, tirou Azevedo para colocar Alê, tirou Marlon para colocar Éder. É, espero que o Éder não tenha mais contrato com a América, espero que em dezembro finalize o contrato dele e a gente se livre dessa enconha aí, sabe? Enfim, mais uma vez a gente foi premiado aí com mais uma atuação boa, e a gente não levou os 3 pontos. E mais uma vez a gente tomou gol no final, dessa vez a gente tomou gol simplesmente no último lance do jogo, a bola cruzada na área, o Gil subiu sozinho. É, não dá para você colocar o Rodriguinho para marcar o Gil, né? O Gil é um zagueiro grande, experiente, você colocar o menino para marcar o Gil. O Gil jogou a bola para dentro da área, e aí o Juliano, que não faz gol em ninguém, mas é a sina do América, né? O América tem isso de tomar gol de jogadores medíocres, que não fazem gol em ninguém, mas fazem gol no América. Tomou um gol do Juliano, o último lance do jogo, e aí só para coroar essa merda toda que foi essa noite de hoje, na saída de bola, o Elton Paulista tentou fazer um gol do meio de campo, no Cássio. Só isso que aconteceu. Então é isso, um jogo que não valia absolutamente nada. Quer dizer, até que valia pra gente, né? Alguns vão até me condenar aí, mas o melhor resultado hoje seria a derrota pra gente, justamente pro Corinthians colar ali no Cruzeiro, sabe? Porque hoje o nosso triste objetivo é tentar ver se o Cruzeiro também vai com a gente, pra a gente não ficar sendo assim, a única vergonha do estado, né? A única chacota do estado. Mas é isso. 2-1, quer dizer, 1-1, 2-1 na quarta, 1-1 hoje, é o que o Jair falou, 1 ponto em 6 disputados. Não saímos da lanterna, não conseguimos essa proeza de sair da lanterna, mesmo com o Curitiba perdendo todos. E vamos aí, vamos tentar pegar os 20 pontos desse campeonato, né? É, e olha que o Curitiba tá doido pra pegar a lanterna e a gente não deixa de jeito nenhum, viu? Ou, rapaz, você só ouve notícia que o Curitiba perdeu e a gente não... Nem isso nós vamos conseguir, nem essa gracinha de não ser as lanternas. Que coisa horrorosa, viu? Bom, eu vou começar falando um pouquinho, então, de uma novidade que houve aí no jogo de hoje, que foi o Jory. Jory é a solução? Já vou jogar essa pra vocês aí. Não, mas é aquilo que a gente falou no programa semana passada e pra trás. A gente comentou aqui. O Cavicchioli já não, parece estar fora dos planos pro ano que vem. O Aguerre também não deu sinal que dá pra jogar... Também não mostrou qualidade. O Pazinato já... Esse já mostrou certamente que não tem qualidade. Então, assim, nada mais justo do que dar pro Jor aí uma sequência. Porque aí é aquela história. Se ele surpreender a gente, o que eu acho difícil, mas se ele surpreender a gente e mostrar que ele virou um puta goleiro nesses 70 anos de reserva aí treinando, ok. Você encontra uma solução mais plausível ou que pelo menos para buscar um goleiro só, porque ele pode ser o reserva ano que vem. Agora, ele jogando do nível dos outros, aí você sabe que ano que vem você vai ter que buscar pelo menos 2 goleiros, um titular e um reserva, porque de resto vai ser isso. Mas eu acho válido dar uma sequência para ele também. Tanto que hoje, assim, ele foi, de certa medida, fez uma partida razoável. Ele conseguiu fazer boas saídas, teve uma que ele acabou deixando a bola escapar, mas de resto ele foi ok, tudo bem, não foi exigido, mas por isso que eu acho que tem que dar uma sequência pra ele pra saber se ele melhorou em algum aspecto, se ele continua ruim, mas ele não é solução, é só pro nosso esquema de vamos planejar uma Série B, vamos ter que montar um time completo, vamos ver o que a gente tem nesse elenco que a gente consegue usar ano que vem, e aí pra fazer isso tem que colocar o Jory também, dar uma sequência pra ele, que seja até o final do campeonato, uma sequência de 5 jogos, estamos rebaixados mesmo, então assim, coloca pra jogar e ver o que tem nele. Igual, acho que já é hora de dar mais minutagem pro Júlio também, de dar minutagem pro Samuel, que subiu o tempo. Concordo. Porque assim, Tem, vai queimar os caras colocando pra jogar uma Série A. O Messias entrou na roubada de 2016 e mostrou futebol pra e a gente foi titular em 2017. Então, assim, você tem que colocar. O Roger, a mesma coisa. O Roger entrou e mostrou que não tinha condição. No ano seguinte, não deram corda nele. Então, é aquela história. Coloca pra jogar. Porque se o cara mostrar que tem milhões de futebol, não vai ter pressão de resultado mais mesmo. Aí, beleza. A gente vê o que a gente tem aí e nada melhor que dar cancha pros caras jogando Série A. Eu concordo contigo. Então... Eu acho que é uma questão da gente saber o seguinte, analisando o nosso elenco, a gente tem que testar quem ainda não teve rodagem suficiente para a gente saber se dá para contar ou não. E aí eu vou nessa linha, igual você falou, Cavicchioli, não vai ficar. Então não adianta, é bobagem dar minutagem para ele, não vale a pena. O Pazinato já soltou na imprensa aí, que está procurando outro clube, que não, enfim, não se adaptou. E eu também não acho que é um goleiro que vale a pena o esforço da gente correr atrás. Aí você tem um cara, por exemplo, o Júlio. Temos que dar minutagem pro cara, ver qual é que é. Pra ver até se dá pra ficar ou se não dá. Ano que vem, cara, ano que vem a gente vai ter eu acho que é a Série B, não vou dizer aqui, não vou ficar alimentando ilusões de ninguém. Eu acho que é a Série B, não tem coré-coré. Então é o seguinte... Time de Série B é outra coisa. Time de Série B é esforço, é sangue, é raça, e técnica fica assim, fica em segundo plano, né? Então infelizmente, conhece muito bem a Série B para saber que às vezes é preciso, que é melhor 11 esforçados do que 2 craques e o resto ruim. Então eu acho que a hora da gente testar é agora, sabe? Vamos conversar que a própria diretoria já chegou a essa conclusão, né, gente? Nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui à frente, mas nós vendemos 2 mandos de campo. Se vender 2 mandos de campo não é a prova de que você já desistiu da Série A, eu não sei o que que é. Para mim, fica muito claro, né? Mas eu discordo um pouquinho dessa questão de colocar todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que tem que ser, tem que ser uma coisa bem, bem cirúrgica, assim, e testando aos poucos. Não é colocar o elenco inteiro de meninos, porque eu acho que assim... Não, o elenco inteiro não, mas que a gente quer testar. Vou colocar o Samuel. Imagina se você entra com o Rodriguinho, Samuel, Júlio, todo mundo ao mesmo tempo, assim, eu acho meio perigoso. Mas, por exemplo, eu acho que o Júlio não é da base, né? Mas é um cara que tem contrato, ele é da base, mas não é novinho, né? Não é recém-ascendido ao time profissional. Mas é um cara que eu achei que foi bom ter testado, sim, até porque, disso que vocês falaram, né? Os outros 3 goleiros não devem ficar para o ano que vem. E eu manteria, tá, pro próximo jogo, só pra deixar isso bem claro, eu manteria também. Ele titular no próximo jogo. Não só no próximo, eu também manteria ele titular por um 5, ele fez uma porque ele fez uma coisa que uma das coisas características que ele tem, eu não sei se é pela altura, mas nas saídas de bola ele foi até bem melhor do que os outros, né? Pelo menos ele pegava, uma ele deixou escorregar, mas ele saía pra socar, saía pra pegar, não sei se é porque o Cavicchioli é baixinho, tá preguiçoso, todas as bolas alçadas na área, nenhuma delas os outros goleiros estão conseguindo pegar, mas uma ele deixou escorregar. Agora, por exemplo, o Bustos tirou o Marlon, colocou o Éder, empurrou a Velar para a lateral para a gente se proteger mais nessas bolas alçadas na área. Essa substituição, por exemplo, é uma que eu acho que poderia ter colocado o Júlio. Se a gente for colocar na temporada, o Júlio jogou melhor do que o Éder. Não sei se alguém vai discordar. O Éder esse ano não jogou nada e continua sem jogar nada, não acrescenta em nada. E conseguiu ser o cara que falhou na marcação do Juliano no gol ainda, né? Você não, ele lá já pra veio, ele... Outras 2 lances antes ele errou também. Teve uma que esqueci o nome do cara do Corinthians, cabeceou sozinho, porque era ele que tava marcando e não tava. Teve um outro cabeceamento perigoso de uma bola alçada na área, que era ele que tava marcando o cara, e no gol também foi ele que falhou na marcação. Então eu acho que o Éder não dá. Então nesse caso, por exemplo, eu acho que vale encaixar o Júlio ali. Então eu acho que coisas em situações assim... O Samuel, se não me engano, é lateral direito também, né? Tô viajando. Samuel é lateral esquerdo, não era? É, acho que ele é esquerdo. O Samuel sendo lateral esquerdo, aí eu acho também que vale testar, porque o Nicolas não tá muito bem, o Marlon também não é o cara que tá resolvendo. Também poderia testar, eventualmente, igual hoje, quando sai o Marlon, né? O outro que eu acho que a gente poderia testar mais é o Renato Marques, porque hoje, o que que o Wellington Paulista contribuiu? Nada dentro da área. Nada. E tentar fazer um gol de meio de campo no Cássio na última jogada. Então, assim, eu acho que essas situações eu acho que a gente pode testar. Porque é um cara que já entrou, já jogou algumas partidas. Já fez gol, inclusive, no Corinthians, se eu não me engano. Aí eu acho que vale a gente ir testando, mas não uma coisa indiscriminada de colocar só os meninos até o final do ano, não. É, mas o Samuel é lateral direito mesmo. Mas tanto o Rodrigo quanto o Matheus já fizeram a ala esquerda também, ok. Porque eles estão improvisados como ala, então qualquer beirada para eles funciona, já que no meio de campo eles faziam a beirada de dois lados, né? Então... É, eu lembrava que ele era direito, porque eu lembro que teve um jogo que, quando o Matheus entrou, era para entrar o Samuel, que tinha machucado nesses jogos da Sul-Americana. Então, assim, testar o Samuel ao invés do Rodriguinho em alguma partida, eu acho válido, né? Mas tem que ser assim, em a conta gotas, na minha opinião. Menino Thales, me fala uma coisa. Agora, Jara, a gente tá tão passional com a situação do América que a gente não tá nem reclamando que, assim, 8 minutos de acréscimo ali, aonde que esse juiz inventou 8 minutos? Que até agora eu não tô conseguindo entender de onde ele tirou 8 minutos. Eu não achei muito exagero, pra ser sincero, não, porque na checagem do VAR foram 3 minutos. Então, se a gente adiciona a checagem do VAR... Teve umas confusãozinhas ali, os empurra-empurra aquela minutos, hora. 5 minutos de um padrão de segundo tempo pela quantidade de mexidas e ceras e tal. Mais os 3 minutos da checagem do VAR. Que foi ridícula aquela checagem. Aí sim, porque o Marlon foi só na bola. Foi 3 minutos para chegar aquele lance. Foi um negócio meio ridículo, né? Mas, e, assim, a vontade de dar um pênalti pro Corinthians? Não, que você não estavam loucos. A sorte foi que o juiz era... falou assim, cara, não vou ver. Tipo, pode checar aí. Não vou lá no cabine. E não foi, mas mesmo assim foram 3 minutos para bater o escanteio. Aí culminou nesses 8 minutos, que foi o que atrapalhou a gente, no final das contas, né? Na verdade, mas... o que atrapalhou a gente foi o efeito suspensivo no Juninho, né? E olha que eu vou te falar. Eu acho que ele tava até... foi isso aí, bicho. Até os últimos 10 minutos, eu tava até gostando dele, porque ele tava lá na frente, chegava, tava desarmando e tal. Mas na hora de fazer o que todo jogador ruim faz bem, que é chutão pra frente, ele não conseguiu. Assim, gente, tá faltando 40 segundos. Aí o chutão dele era pra antes. Inclusive, já adianto que meu colatino do jogo de hoje vai pro advogado do América e conseguiu o efeito suspensivo. É um absurdo você gastar dinheiro pra dar um efeito suspensivo num jogador que não tá acrescentando absolutamente nada, que não sai de jeito nenhum, cara. Sacou? Daqui a algum tempo, não muito tempo, aqui no Escudo da América vai ter uma foto do Juninho no lugar das letras, sacou? Essa porra desse cara tá virando dono do time, que merda que é essa? Isso tá cansando, bicho. Isso eu tava até pensando, pô, o Juninho tá bem, que eu tava, pô, ele e o Martínez estavam... Aí foi um negócio que eu não entendi, por exemplo, saiu o Martínez. Assim, também não entendi nada. Falaram, ele sentiu um pouco... algo, tipo, na transmissão falou que era poupar o Martínez. É. Papinho. Mas assim, porque eu achei que ele tava fazendo um bom trabalho com o Juninho, cada um do seu lado ali. Ora o Martínez avançava, o Juninho ficava, ora o Juninho ficava, o Martínez avançava. Eu tava gostando da troca. Cara, mas os últimos 10 minutos, vou te falar, cara. Você precisando de gastar tempo e dar chutão, e você não conseguia dar um chutão, puta merda. Eu tava vendo o final do jogo do Cruzeiro contra o Atlético. Os caras do Cruzeiro, que, convenhamos, tecnicamente não são primor também, precisando gastar tempo no final, o que os caras faziam? Davam uma bica pra bola ir no lateral, pertinho da linha de... eu caí aqui? Não. Não, não. Caí, voltei? Não, você tá no ar. Então, sim, as bobagens aí, não tô escutando. Pro Everton, quem quer que seja, bater lateral lá perto da linha de fundo. Nem isso os caras da América estavam conseguindo fazer, o chutão tava caindo no meio de campo, velho. Faltou a força, sei lá, ou inteligência. Já vou começar, então, já puxar alguns comentários antes de eu puxar a polêmica. Richardson Calil tá aqui. Juninho, 40 anos nas costas e não sabe sair jogando? Pra que o chutão? Cuba Knights, hoje mais que estou com nojo do Salum, não posso nem lembrar da imagem da cara dele. Matheus Duarte, gostaria que alguém me explicasse as mexidas dos buços. Eu também, porque é uma coisa de maluco, nós vamos falar disso aqui agora. Roís Isidoro, o América não consegue ganhar um jogo. Rainer Radish falou que o Thales está lindo, mandou um beijo para ele. Boa noite, amigos. Hoje, taticamente, fomos bem. Agora eu vou falar, esse nosso time é muito bom. Eu acho que o Rainer está sob efeito de substâncias, né? Rolon, Roberto Lopes de Oliveira Neto está aqui falando que o Wellington Paulista e Cachazares não dá. Francisco Silva, boa noite, decadentes. Quando vi a escalação e o banco, eu esperava coisa bem pior. Luiz Alberto, boa noite a todos. O que acrescenta colocar WP9? Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui. Hoje foi a Operação Salva Corinthians. Essa Operação Salva aí já deu até punição. Alexandre Magno, parabéns por vocês terem a coragem de falar a verdade sobre o Gordioli. Juninho, Neném, nem marca nem ataca, Alento, Ruindana, Burros, Péssimo, Azevedo, Inhaca, mostra a sensatez de três de vocês. Uai, qual que é o insensato? Tem alguém insensato aí. Uai, pode ser eu, porque assim, eu defendi o Azevedo nos últimos tempos, eu tenho defendido o Azevedo e hoje, para mim, foi um dos nossos melhores atacantes. Azevedo é o menor dos males. Quando ele saiu, nós sentimos pra caramba. Principalmente quem entrou no lugar dele. O problema não é assim, o Azevedo é ruim. O problema é que qual a competição que deram pra ele, ele é o melhor. Então, assim, menor dos problemas hoje, de fato. Que coisa triste, né? Minha insensatez é amar demais. Daniel Rocha, Jori não dá também. Ataque do Corinthians é que é uma baba. Sensação de que a bola que for na direção do gol entra. Marcelo... Mas quando o Botafogo... Contra o Botafogo foram duas. O Aguerre contra o Fortaleza foi a mesma coisa. Tudo que for no gol entrou. Então, assim, é o que eu tô falando. E hoje, assim, tudo bem, foram chutes fáceis, mas ele encaixou as bolas que foram no gol, assim, tirando o gol em si, ele fez algumas defesas. Nada de muita dificuldade, mas fez uma coisa melhor que os outros, que é sair nas bolas. É até um certo aspecto, até falando, o Jorge, vocês vão lembrar, quando ele estreou no América, ele era meio aloprado nisso. Ele queria sair em todas as bolas. Assim, o cara cruzava a bola quase na quina da grande área, ele tava saindo lá, assim, ele meio desesperadão, e errava muito nisso. Hoje ele tá saindo um pouco mais na boa, então alguma melhora ele teve, né? Ele deu uma ajoelhada no Ricardo Silva, pô. Pois eu vou sair. Se você ficar aí, você vai tomar uma ajoelhada. Então, acho que assim, isso ele faz bem. Se fosse o Cavicchioli, você, desculpa, pode ficar. Fica com a bola, vai lá. Inclusive, você ataca de Corinthians. Ele foi ok, não teve. Eu que falei. Mas não é que a gente tá defendendo que o Jô tem que ser titular e a gente não precisa contar o goleiro pro ano que vem. Isso eu tava falando assim: tem ele no elenco, deu chance pra todo mundo. Todo mundo teve uma sequência assim de pelo menos umas três partidas. Pô, dá uma chance pro cara também. Pô, beleza, vê. Se ele surpreender, ele pode surpreender a gente. E surpreender, que legal. Temos pelo menos um reserva pro ano que vem. Ou se ele surpreender demais, temos um titular. Acho difícil isso acontecer. Mas assim, pode ser que ele surpreenda e mostre que ele consegue ser um reserva pra Série B do ano que vem. Justo. Aí busca um goleiro só pro ano que vem. Agora, se ele mostrar que nem ele dá conta, aí como ele tem contrato mesmo e deve ser um contrato mais baixo, ele fica como terceiro goleiro e busca outros dois. Um titular e um reserva. Mas a questão é essa. Não é... E se fosse assim, se o Cássio não tivesse sido emprestado, eu deveria dar, tipo, dá pro Jorge uns 5, 6 jogos, e se ele for mal, aí dá uma sequência pro Cássio também e vão ver o que que tem. Porque a questão é mais ou menos essa, não tem... Cássio que nem relacionado tá sendo. Não, ele tá emprestado lá no Moreirense. Ah, tá. Pois é, então, nem relacionado lá em Portugal tá sendo. Coisa triste mesmo. Mas ninguém sabe por quê, tá? Se você perguntar por quê, ninguém sabe. É porque ele é ruim. Cara, então, mas aí eu falo assim, mas aí que tá, o cara tem contrato com a gente. No mínimo, a gente deveria ter que saber por quê. O que que tá acontecendo aí? O cara tá gordo, o cara tá... Entendi. Tá, brigou com o técnico? O que que aconteceu? Ah, então ele não joga lá? Aonde que ele joga? Ele joga no time da Série D? Paciência. Se ele tiver gordo, ele tá de parabéns, viu? Porque ele era uma tripinha quando ele saiu daqui. Não, eu tô dizendo assim, a gente como dono do contrato dele, a gente tem que se preocupar com isso, porra. Entendeu? Goleiro de copinha é assim mesmo. A América teve uns 15 goleiros que jogou bem a copinha. Eu sei, bicho, mas nós temos contrato com o cara até 2026. Nós temos que fazer conta, velho. Nós temos que ver o que esse cara tá fazendo da carreira dele, porque a carreira dele é do nosso interesse. Seja pra bem ou pra mal, porra. Não dá pra gente fingir que o cara, toma aqui seu contrato e agora vive sua vida aí, se der tudo bem, deu bom pra nós. Não, não é assim, porra. Se ele for ruim, eu prefiro que empresta. Tem uns caras ruins aí que tá aqui, que tem contrato até 2042. Ótimo, mas aí nós temos que escolher isso. Nós temos que ter noção do que se passa com a carreira do cara, de um cara que nós temos contrato, né? Júlio César Randan tá perguntando aqui, e o Wellington Paulista, ex-jogador, qualquer outro jogador é melhor que ele, inclusive Everaldo. Não. Ex-jogador. Você leu errado aí. Jogador. Bruno Marcos, vou te falar, viu? Ver jogo só pra passar raiva. Chega pra esse ano. Adolfo Parenhas, doutor Adolfo, salve, Juninho isolando, não sabe segurar um placar. Olha, quando o doutor Adolfo perde a paciência, é porque o cara fez muita raiva, viu? E tudo que eu queria é que ele isolasse mesmo, né? O problema no final foi que ele deu um peidinho pro meio de campo quando precisava de isolar. E o isolar Paulista, mesmo, né? rigoroso. Juan Carlos Martins está dando aqui um fora Juninho. Alberto Bechá, boa noite, Decadentes. Camisa 12, eu acredito ainda. Não sei como você está achando essa conta aí. Só menino tio-tio que está conseguindo fazer essa conta aí. Mas eu admiro. Tadeu Costa tá falando que Jori jogou bem. Matheus Gomes tá lembrando aqui. Tem Léo Lang na Tombense e Ayrton na Chape. Léo Nossa Senhora. Contrato? Eles não devem ter contrato mais, não. Não é possível. Não, tem mais, não. Inclusive, o Ayrton hoje tomou 2 gols do esporte. Segue o jogo. Flávio Azevedo tá aqui. Fora Salu e fora Juninho. Fora o Elton Paulista e fora a Lesma. 0-2. A entrada do Elton Paulista foi desnecessária. Bastava colocar alguém que consegue marcar o adversário. Daniel Rocha, vai dar a minutagem para o Wellington Paulista e Casares? Edson Firmo, mais uma vez perdemos para nós mesmos. O Juninho não dá mais, pode ir embora. E o Éder pode ir embora. Maidana pode ir mais um tanto aí. O Wellington Paulista, Boi Bandido, pode ir também. É muito cara ruim jogando junto. Luiz Henrique, o Renato Augusto joga de terno e algodão no nariz. O cara é um morto em campo. E ainda quer renovar por mais 2 anos. Ele não aguenta mais jogar. Essa aí eu nunca tinha ouvido, não, é bem boa, viu? O Alê é a mesma coisa. Lembra que eu não falava que jogava de terno? Ele também joga de terno, com o Dono Nariz. Sérgio Luiz Araújo, boa noite. Além de tudo, sem sorte. Antônio Barroso dos Santos, eu até acreditei até os 50 minutos. Moçada, então, vou jogar para vocês a pergunta. Bustos 2024, eu já aviso que sou contra. Eu acho que é um cara que tem uma escalação básica estranha e mexe horrorosamente mal. Ele não entende o jogo e faz umas mexidas assim completamente, sei lá da onde que tira as ideias que ele usa para mexer. O que vocês acham? Bustos para 2024? Olha, eu gostaria muito de assistir a um treinamento do Bustos no CT, pelo menos. Mas se for, você tem que ir lá de manhã, tá? Porque de tarde não tem, não. É só de 9h30 às 11h30. Depois disso, acabou. Mas eu queria muito assistir pra entender algumas coisas. Porque hoje na transmissão o pessoal comentou que na falta que o Benítez perdeu, aquela falta pertinho do gol, que o auxiliar do Bustos chegou, chamou o pessoal e falou assim: Casares, nossa, essa era pra você bater. O Casares mostrou absolutamente nada para você pensar que ele conseguiria fazer um gol de falta dali no Cássio. Não, na América, não. Em outros lugares ele mostrou. Não, assim, mas mostrou também, já tem uns bons 3, 4 anos. Isso, sim. Então, assim, é uma coisa de louco. Ou seja, o pessoal, de fato, isso mostra que, aparentemente, não sei porquê, a comissão técnica gosta do Casares e acha que ele realmente pode agregar muita coisa. Então, eu queria muito ver um treino para saber o que eles fazem para conseguir tirar uma conclusão dessas. Porque não faz sentido. Não faz o menor sentido. Assim. Ele até arranjou uma escalação que consegue ser competitiva, só que ele consegue depois tirar completamente com a competitividade do time. O Casares, então, hoje fudeu o time. Ele chamou o Corinthians totalmente. Ele mexeu num time, saiu botando zagueiro, volante. Foi fazendo um monte de mexida, Casares e o Elton Paulista, que não acrescenta nada. E o pior, que eu acho, a gente tava com o trio de zaga hoje, não tava passando nada. Os três estavam perfeitos ali, não estavam dando nenhuma brecha. Mais um jogaço do Ricardo Silva falar nisso, hein? Aí, o que ele resolve fazer com esse trio de zaga que tá funcionando super bem? Ele resolve tirar um desses zagueiros pra colocar pra lá, pra ala, e colocar um zagueiro que tá numa fase horrível, e aí, assim, moral da história, o cruzamento saiu da região que era pra ter o lateral marcando. Foi o Fagner que fez o cruzamento lá e tinha lá o Breno tentando chegar meio descompensado lá assim para tentar bloquear o cruzamento e não conseguindo. Se deixa o esqueminha ali, fatalmente o Danilo Avelar estaria na zaga, teria o Marlon para conseguir ali, talvez o Fagner não cruza, o Marlon assim, né, ou qualquer lateral, fosse um lateral. Então não dá para entender umas substituições que ele faz assim. Mexeu num sistema que tava funcionando super bem. Ele consegue chegar e falar assim, ó, beleza, meu ataque não tá bem, meu meio campo não tá bem, minha zaga tá tinindo. Deixa ganhando. Eu cagar essa zaga aqui pra ver se... E ganhando, ou seja, em teoria a mexida deveria ser muito mais lógica do que foi, né? E, então, eu confesso assim, eu acho que ele de fato passou um treinador bem fraco, assim, talvez ele tenha funcionado no equatoriano, porque o nível é bem diferente, mas confesso que hoje eu já tenderia a não. A questão é que já entra naquela, né? O contrato ele tem até o fim do ano que vem, né? Então, vamos ver o que essa direção vai fazer, ainda mais com o vácuo de poder que aparentemente se... Mas até onde eu sei, no final do ano não tem multa não, tá? Até onde eu sei, não tem multa não. Bom, se não tiver, melhor. Aí sim, aí eu acho que vale a pena dispensar e começar um trabalho. E aí, ver se buscar um dos treinadores que estão promissores, por exemplo, o do. Se o Juventude não subir, né? Que o Thiago Carpini, por exemplo, podia ser uma boa ideia. Que poderíamos ter pensado se tivesse demitido o Mancini antes também, por exemplo. Tentar um trabalho assim, com um cara que mostra que tá mostrando ter uma carreira. Ascensão na carreira, né? Que mostra que tem alguma competência e a gente arriscar ali. Ao invés de tentar buscar treinadores mais do mesmo, assim, ou só uns medalhões lá que não acrescentam muita coisa. Mas tem que ter um projeto, né? E que é o que a gente não tem. Buscar um treinador. Então trazer o Luxemburgo, que ele é bom de projeto. Pacheto. Temos que ter uma ideia de jogo, uma noção de onde queremos estar e como fazer. Tipo, Fortaleza teve, né? Algo nesse sentido. Traz o Lisca de volta, então. Tá desempregado. Eu tive uma notícia recentemente sobre a situação do Lisca lá que me desanima muito pensar em qualquer volta dele. Mas, enfim. Ele caiu lá, não foi à toa, não. Tem questões. Não pela metade, não? Não, tem questões pessoais envolvidas que ele realmente não dá. Eu acho que não deveria assumir nenhum time por enquanto, não. Mas enfim, como é fofoca, é melhor não colocar, mas parece que existem questões pessoais que impediriam, que eu acho que não é a hora. Infelizmente, que eu gosto muito dele, é um cara muito gente boa, mas infelizmente... Eu acho que ele se perdeu... Apesar de todas as críticas com ele aqui, o time tinha um padrão, né? Sim, mas eu acho que tecnicamente ele é bom. O problema dele é pessoal, é outras questões pessoais que ele tem que domar alguns demônios pessoais aí antes de querer assumir um time. Não é uma coisa muito fácil, não. Bom, vamos continuar então esses comentários aqui. Felipe Reis está falando aqui, não temos mais nada a perder. Júlio, Renato Marques, Rodriguinho, Matheus Henrique, Adson, botar para jogar. Ronaldo Alves de Andrade, empate hoje... Eu já até pensei nisso aí, já até queria concordar com um amigo aí, mas do fundo do meu coração... Tem que pôr esses caras aí, para eles serem rebaixados, sabe? E não colocar os meninos para serem rebaixados. É. Porque agora, por exemplo, qual que é o técnico que foi rebaixado? É o Bustos ou o Mancini? É o Bustos, não é mais o Mancini, né? É. Então, por mim, bicho, deixa esses caras jogar, deixa esses caras se ferrarem mesmo, sabe? É. Você tem razão nisso aí. Júlio César Pereira... Não, mas eu concordo, eu acho que faz todo sentido. O Ronaldo tá falando aqui, empate hoje, culpa do Juninho, que foi dar chutão quando estava livre, hora de segurar o jogo. Tipo que o Martins fez muito bem, mas o Juninho não sai do time nem a pau. Júlio César Pereira, vocês acham que o Busto acrescentou alguma coisa no futebol da América? Não vejo no esquema de jogo, substitui mal e tem o mesmo mancinismo. Vocês acham que ele acrescentou alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que ele é um mancinho que habla. Não, eu, em vista do que o time estava jogando com o Mancini, eu acho que melhorou. Vocês vão pegar os jogos dessa semana mesmo. Tudo bem que os resultados não foram bons, mas a gente jogou muito mais do que o Botafogo na quarta-feira. E hoje a gente estava ganhando do Corinthians até os 52 e 50. Eu acho que o esquema de jogo que ele está fazendo favorece o nosso time, que tecnicamente não é muito bom. Deixa o Benítez um pouco mais solto, tanto que o Benítez começou a fazer mais gols. Só que, assim, eu concordo que ele mexe muito mal e o time falta garra, falta energia, falta vontade também, porque pra você segurar um placar quando tá faltando 10 segundos para acabar o jogo, eu acho que é a coisa que é menos só tecnicamente, mais suor, né? A gente ficou puto na Copa por causa de 4 minutos contra a Croácia, imagina hoje que foi 10 segundos. Então, assim, eu acho que ele fez o time ficar mais organizado, mais coeso, do que era o time do Mancini. Mas eu tô falando isso não porque eu acho que ele deveria ficar pro ano que vem. Tô falando que ele melhorou o que vinha fazendo o Mancini, mas não o suficiente, eu acho, para credenciar ele num trabalho mais longo aqui na América a princípio. Entendi. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a questão toda é que o Mancini também, ele deixou... Vocês não acham que ele deixou uma terra arrasada, não? Toda uma perda de controle de vestiário, de... Toda uma hierarquia, assim, não estou dizendo que é tudo culpa dele não, tá? Mas estou dizendo que no dia que o Mancini foi demitido, já não tinha muita coisa errada no clube para tentar dar a volta por cima? Eu acho que tem que se colocar que a cultura que se estabeleceu de vestiário foi a cultura que o Mancini colocou. Isso a gente viu que esse ano está muito problemático. A gente via, o time se afastou muito da torcida, foi com ele. E aí, com todos os defeitos que o Marquinhos Santos tinha, a gente via, por exemplo, aquelas... pré-libertadores, aquelas coisas que ele ia pra galera, que ele também tentava fazer essa questão de de fazer o elenco ter essa ligação com a torcida. Com o Mancini, não. Já foi aquela história de... Ele já ficava lá comemorando só com a família deles no camarote. É, já mudou um pouco essa dinâmica. Eles já se sentiram muito mais donos do time do que acho que eles se sentiam antes. E, querendo ou não, é aquela história. A montagem de elenco foi muito errada. O que mais complica a gente comenta na hora que vai ver o banco desse jogo e as opções que a gente tem para colocar, o problema foi a montagem de elenco, foi super cagada. E assim, e de todas as formas. E até as reposições, porque a gente trocou mal a lateral direita, contratou um lateral ruim, vendemos o outro que a gente tinha, a gente vai, contrata o outro que não presta, e a gente vai e contrata o outro, e a gente fica jogando com um meia da base improvisado, e ele é melhor para a solução. Então, tipo assim, cara, do jeito que você cagou, não trazia os outros dois, já deixava a porra do meia jogando desde sempre. Tipo, é umas coisas meio loucas. E aí a gente tem lá muita gente no elenco gastando muito mais do que devia, para no final ter as mesmas soluções já estão no elenco desde o ano passado. Assim, sim. Então, você pega o nosso ataque, ridículo. Tipo, tem o Mastriano, não tem mais ninguém para jogar de centroavante. Ou, que história, vamos ver se a gente tem o Renato Marques. Porque, de resto, a gente tem o Aloísio no elenco fazendo bosta nenhuma. Em tese, o Mancini achou que seria um excelente ponta direita. O Aloísio. Ele achou que ia colocar a Ferrari no campo, ele vê se conseguia correr. Não, cara, é o único jeito dele correr, inclusive, né? E a nossa vontade... E hoje, mesma coisa, a gente deu sorte, foram muitas finalizações erradas e tudo, mas, assim, a gente jogou hoje com o Juninho e o Martins fazendo meio o primeiro volante, que não é a de nenhum dos dois, diga-se de passagem, e a gente abre aquele buraco no meio. O pessoal usa muito isso. A gente não tem esse primeiro volante marcador, porque ele achou que Ale, Lucas Cal e Éder dariam conta do recado. Lucas Cal sumiu, hein, gente? Falar nisso, hein? Falar nele, ele sumiu, hein? Tá sendo relacionado mais, hein? Do jeito que o Bustos é, só da gente lembrar, ele entra no lugar do Ricardo Silva na zaga no próximo jogo. É. Mas olha só, tem que levar... Quanto mais sumir, quem é sumido aparece, né? Eu recebi informações aqui sobre o Lucas Cal. Tá chegando dezembro e ele tem que renovar aquele ensaio com o Beagle dele. Então ele tá fazendo toda a preparação, contratando fotógrafo, né, comprando roupinha nova. Então, isso demanda tempo mesmo. Por isso que ele não tá jogando. Ah, é, ri pra não chorar, viu? Tá doido. O Rodney Silveira tá aqui falando, ó, 25 minutos do segundo tempo, comentarista da partida falou assim: eu tava de férias, esse é o América, o último colocado? Time amassando o Corinthians assim? Esse jogo foi o retrato do América em 2023. Mas eu não vi esse amasso todo aí todo não, viu, gente? Só conseguiu controlar o Corinthians. Mas aí o comentarista também não falou amasso, né? Ele falou que foi um time organizado, sabe, ciente do que queria. Mas assim, esse não foi o primeiro cara que falou isso, não. Em outras, várias transmissões, sempre tem elogios, isso. É porque realmente, assim, falta alguma coisa, tipo assim, falta a gente vencer um ponto de qualidade, falta um bom goleiro falta um bom goleiro, falta três zagueiros no esquema 3-5-2 confiáveis, falta dois, falta não tomar três gols por jogo, falta o Benítez não machucar uma partida a cada três, falta um atacante que faz gol, falta pouca coisa, assim, se você colocar ali que saiba jogar futebol. Um diretor de futebol que consiga resolver os problemas de vestiário. Falta pouca coisa. Mas nós assustamos o Cássio umas vezes ali, hein? Pelo menos uns dois chutes ali. Não. Botei pra trabalhar, né? Teve um do Rodriguinho mesmo. Não é amassar, que não. Trabalhou. É. Nós botamos aí pra trabalhar. Pelo menos a gente conseguiu. O comentarista não falou amassar também, não. Ele falou assim, que esse time, que era um time que tava organizado e tal. É porque assim, a gente no segundo tempo, quando eles estavam indo pra frente, a gente conseguiu conectar alguns contra-ataques. Até o Busto chegar naquela hora assim. O Busto que sentou, ele. Assim, o Mancini era aquele cozinheiro que queimava todos os pratos. Então, tipo assim, não servia nada, só tinha bosta queimada lá pra servir. O Bustos, ele faz toda a preparação, tudo bonitinho, só que na hora de servir, ele joga 3 kg de sal na comida, assim, e fode o negócio. Porque, assim, tá tudo perfeitinho. Aí ele resolveu, falou assim: vou cagar esse time aqui. Matou o contra-ataque e deixou o time lá sem conseguir fazer nada, sem conseguir ter bola, posse, nem nada. Porque ele tirou todas as opções que conseguiu fazer isso bem. Mas enquanto a gente teve as referências técnicas, teve um time que conseguia contra-atacar, a gente criou, aí tanto teve o Rodriguinho, do Marlon, do Mastriani, aí depois que saiu Benítez, Martínez, e depois com a saída do Mastriani e do Marlon, aí o time acabou, não tinha mais nada, com 30 minutos de jogo a gente não tinha mais nada, assim. E aí nós não amassamos, aí eu não sou amassado, porque nenhum contra-ataque a gente conseguiu. Pois é, o Arthur Mendes tá aqui, boa noite, Decadentes, é batata, sofre gol, ixi. Sofre gol ou não vence jogo? Juninho é titular e tem o dia da semana ou fim de semana estragado. Aprenderam a terrorizar a paz do americano. Lúcio Melo, Corinthians empatou o jogo, foi quando o Éder e o Wellington Paulista entraram em campo. O time ficou com 9. Marcos Tavares, está nítido que até fisicamente o Juninho não vem bem, que era a única coisa que ele se destacava. Idade, né, gente? Bustos não teve um jogo sequer que mexeu bem. Não. Zé Flávio Moreira, tenho avisado insistentemente sobre o Juninho. Ridículo. João Acílio Carvalho Ribeiro, mais importante que contratar é saber demitir. Vamos ver quem o Juninho vai dispensar para o ano que vem. Dá o bilhete azul, dá o bloco de bilhete azul na mão dele. O Lucas Caetano, impressionante como esse time tem dá certeza que não vai ganhar. São bando de derrotados. Laura Grise. Só fazer um comentário. Não sou eu esse Lucas Caetano, tá? Tem outro. Tem que, o Lucas Laura tá aqui falando que tem que dar uma chance pro Juninho no banco. Moça. Eu vou torcer pro nosso advogado ser muito ruim. E nessa apelação do efeito suspensivo, ele acaba ganhando 6 jogos, que ele pegou inicialmente, aumentar essa pena, porque, pô, tá de sacanagem. Na verdade, vocês estão viajando. Nosso advogado é ruim. A questão é que o STJD é corintiano. Pô, faz sentido. Faz todo sentido do mundo. Nosso time jurídico foi aqui, que na época dos pontos lá, dos 21 pontos, eles perderam 21 pontos, aí a gente contratou o advogado fluminense que recuperou 15, né? Agora, a questão é que nós mesmo perdemos 21. É, agora o advogado fez a defesa lá padrão, só que o STJD deve ter recebido a ligação assim, pô, libera o cara, deixa jogar. Acho que vale a pena a gente chegar, contratar o advogado fluminense para ver se ele consegue aumentar essa pena aí. Tomar uns 10 jogos. Agora ele é presidente do Fluminense. A gente não vai fazer ele arrancar do Rio para resolver esse problema lá, não. A gente fala que a gente vai enfrentar muitos adversários do Fluminense, então quanto mais tempo o Juninho ficar fora, mais chance a gente tem de ganhar as partidas. De ajudar. É. Mozer Andrade, acho justo dar ritmo de jogo pro Juro nessa reta final. Até o fim do campeonato dá para ter noção se aguenta a Série B. Eu daria um spoiler que eu acho que não. Eu, sinceramente, eu não manteria nenhum dos goleiros, tá, gente? A gente comentou aqui de dar rodagem e tal, porque tem contrato, mas se vocês me perguntassem assim, você quer manter? Eu não quero manter nenhum dos que estão aí. Eu manteria menino Jôr, eu manteria. Opinião polêmica. Ah, eu não. Eu acho não. Que tem qualidade, falta tempo pra ele. A oportunidade que ele teve, a única vez que ele teve sequência foi naquele começo da Série B de 2019, que foi um desastre completo. Foi aquele time, o último jogo dele como titular, inclusive, se eu não me engano, foi aquele 4-0 em casa pro Figueirense, que foi estreia do Michel Bastos, né? Época ele já não tava mais de titular, ele já tava alternando os jogos com o Thiago. Ele jogou titular aquele jogo. Teve um jogo que foi um gol pro peru dele. É porque ele teve a sequência no começo, e aí o time era muito ruim, tanto que demitiram o treinador, trouxeram aquele... Foi o Barbieri na época, não foi? Trouxeram o Barbieri, foi. O Barbieri trouxe o Thiago, e o Jôr, apesar do time estar ruim, o Jôr não vinha mal, ele não vinha bem, mas não vinha mal, tava ali ok. E aí o Barbieri começou a trocar, só que o Thiago vinha muito mal, então ele começou essa troca, ó, cada jogo ia um goleiro, e o calhou de o Jôr ser o goleiro no jogo do Figueirense, mas eles já estavam na alternância. Aí depois disso trocou o Barbieri e aí o cara que veio colocou o Ayrton pra jogar. E foi o Conceição, né? Então assim, mas eu não acho que o Jôr vai se mostrar ser um goleiro competente, mas porque... Desculpa, só fazer uma correção, porque eu acabei te influenciando a falar coisa errada. O Jôr continuou sendo titular depois disso. Foi só depois que, se eu não me engano, quem veio foi o próprio Cavicchioli, né? Foi o Ayrton. O Ayrton veio depois do Cavicchioli. O Cavicchioli veio depois do Ayrton. Então, esse jogo ele foi titular, ele foi titular mais vários jogos depois disso. Então ele participou da arrancada até em certo nível ali. Mas aí o último jogo dele foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, depois entrou alguém que eu não sei quem. E se eu não me engano, ele teve uma lesão de joelho ali naquele ano também. Teve mesmo. Então, eu acho assim, o Jôr, ele tem os aspectos físicos para ser um goleiro, em termos de altura, até agilidade e tudo. Ele começou um pouco mais promissor, depois teve uma queda, teve muita lesão, nunca teve sequência, teve jogos muito ruins, não vamos falar que ele foi bem, teve jogos bem ruins mesmo. Aquela história, só que ele tem treinado, eu acho, o Silvio um bom preparador de goleiros. Então, o Jôr pode ter evoluído. Se isso aconteceu, a gente só consegue ver colocando ele para jogar. Não sei Eu até acho, assim, o spoiler do Jair. Eu acho que ele não evoluiu o suficiente para se mostrar um goleiro que dá para ser titular na Série B. Mas eu acho que vale muito a pena ir com ele, já que assim, o Pazinha já tá procurando contrato. Possivelmente ele consegue um time lá em Portugal para ser reserva de novo. O Cavicchioli não vai ficar. O Aguerre não vai ficar. Então faz o seguinte, pega esse que tem contrato e não vai querer sair, porque é daqui, tá ambientado, tem família aqui e tudo. E possivelmente é o menor contrato dele. Não, é o que eu acho. Tenta ué, também. Às vezes, ele. Quem sabe? A gente pode estar errado também. É, ele pode ter a coisa, a complexão física para ser um bom goleiro, ele tem. E goleiro é uma posição altamente treinável. Então ele pode sim ter melhorado. Então assim, coloca lá. Vai que ele surpreende a gente, faz excelentes partidas e tudo. E a gente fala, ó, peraí, temos um goleiro aqui. Vamos trazer um cara para competir com ele até. Tipo, busca uma oportunidade de mercado ali e tal. O cara vem, os dois brigam pela titularidade. Quem for melhor que ganhe. Mas assim, pra trazer um cara também pra brigar pelo menos. Ou, como eu falei, se ele for mal pra cacete também, desandar, falhar e tal, aí é, beleza, vamos ter que contratar um titular, um reserva e deixar ele pra ser terceiro goleiro, porque o seu terceiro goleiro, eventualmente, pode ser um cara menos confiável, porque a chance dele jogar é muito pequena. Então, assim, eu acho que valeria a pena fazer uma coisa dessa. Mas é, acho que vale a pena até pra saber se a gente vai contratar um ou dois goleiros ano que vem. E é isso. Por isso que eu acho que ele tem que ser o cara que vai jogar até o final do campeonato, muito por conta disso. A não ser, de fato, que assim, próximos 5 partidas ele engula 3 pirus por jogo. Aí beleza, aí chega assim, ô Aguerre, você de novo. Aí é outro. Aí é outro tipo de programa que você em decadência não participa, não. Bom, temos aqui mais alguns comentários, gente. A gente já está adiantado aí. Carlos Antônio de Paraupeba, Alcimar Coelho, Fabrício Bevilacqua. Elvio Feliciano Moreira, Heloísa de Mello, tá falando aqui, reclamando aqui de fofoca pela metade, Alberto Paes, Raul Batista, já mandaram até no meu WhatsApp aqui, pessoal, querendo a continuação da fofoca, mas esse povo é muito fofoqueiro, tá doido. Cristiano Bisotto tá aqui também, Eliel Lourão tá aqui, Pedro Magalhães, Marcos Lage, Zé Literatura tá perguntando se há chance do Benítez ficar, mas quando joga, entrega. Só fazer uma, aproveitando que eu fiz a correção do meu comentário, porque eu tinha derrubado o Felipe, e depois corroborar que ele estava certo. Quem entrou para a saída do Jory depois foi o Ayrton, que seguiu até o final da Série B. E o doutor Adolfo ficou me zoando aí, falando que eu choquei do América, deu que eu derrubei meu irmão com informação falsa. Mas depois eu te corrigi. Menino, tá, você precisa ir nessa, né? Vou nessa, galera. Maravilha, meu caro. Abraço. Obrigado, viu? Valeu, abraço. Deixa só sua volta para Colatina hoje, Thales. Bustos. Tá. E Bala? Bala Benítez. Beleza. Boa. Vamos lá. Ronaldo Costa Moreira tá aqui também. Maurício Cândido, Paulo Henrique. Vamos para Bala e Colatina, então. Vamos aproveitar aí a deixa. Bom, então deixa eu puxar aqui, ó. Pera aí. Bala da galera. Pera aí que eu me perdi. Não, tá aqui. Vamos começar com o Bala do jogo contra o Botafogo. Votação via Twitter. Foi eleito como Bala Benítez com 66,2, seguido de Martínez com 16,2, Ninguém com 10,3 e Ricardo Silva com 7,4. Lucas? Olha, eu vou colocar... É porque é foda, porque eu votaria no Benítez, mas no fim das contas quem entregou o segundo gol foi ele, né? Então tem meio que um meio Colatina aí pro menino Benito. Eu vou votar nele porque ele fez o gol, mas ele merecia uma perninha do Colatina também. Felipe. Olha, eu vou votar no seu Orlando e no seu Nelson, que são dois vizinhos americanos aqui de Contagem que a gente tem, os dois lá nos auges, seus 84, 35 anos, que animaram de ir assistir essa partida com o time numa fase ruim. E foram lá super alegres, ficaram apoiando até o final e tudo, muito, muito, muito bacana, apesar da chuva, nada desanimou os dois de irem a campo. Então só um americano já de longa data e que estava se eu conseguiria, porque sair de Contagem aqui para o Independência não é fácil, mas ficaram super felizes de a gente poder ter dado essa carona aí de ao jogo, ficaram super contentes apesar do resultado e querem voltar mais vezes ainda para ver o América em dias melhores, né? Espero que demos essa felicidade a ele. Então, pela toda a boa vontade e toda a alegria que os dois colocaram, eu voto nos dois. Boa. Eu vou te falar, 84 e 85 anos, Esses aí já viram muita coisa pra eles falar que agora estão numa má fase, viu? Eles estão um pouco felizes da vida, porque eles já viram. Eles, na verdade, eles, quando a gente ficava reclamando do time, eles ficavam assim, nossa, mas você tem que ver ali, né? E puxar umas histórias. É, mas o que eu tô falando. Então, é uma fase pra gente, né? Pra eles, eles estão na alegria danada. É isso aí. Eu vou votar pra bala, vou votar no nosso amigo aqui, o Guilherme Saci, que abriu um boteco ali lá, São Felipe, com Genoveva de Souza, né? Ali na esquina, na última esquina ali da São Felipe. E tá construindo lá um bar para americanos lá e tudo. Então vou dar uma moralzinha para ele aí, de eleger ele como bala, já que eu gostaria de votar no Benítez, mas como diz o Lucas aí, ele participou de segundo gol também, apesar de jogar muita bola, né? Bacana demais. Toda sorte aí pro Saci no empreendimento aí. Bustos corrigiu isso. Porque no jogo contra o Botafogo, o Benítez estava indo buscar a bola lá atrás e estava perdendo, porque ele tentava dar esses dribles assim. Uhum. Hoje, o que aconteceu? Ele colocou o cara lá mais à frente do Mastriani quando a gente tinha a bola. Ou seja, uhum, você vai pegar e vai decidir ali, ó, no terço da frente. O de trás, no, que se perder, perde lá longe. Então, assim, foi corrigido. Porque, de fato, não coloco culpa nele, porque ele tá fazendo as jogadas que ele faz. O problema é quando ele faz isso no campo de ataque, se perder, é uma coisa. Quando ele é um dos últimos meio-campistas ali, você fode o time, né? Ainda mais com certeza. A situação defensiva, né? Então. Com certeza. Colatina do jogo de quarta-feira. Foi eleito aí Cavicchioli com 50%, seguido de Juninho com 23,3%, Nicolas com 14% e Bustos com 12,8%. Lucas. Eu vou votar, igual eu falei, uma perna do Colatina vai pro Benítez, mas eu vou votar no Nicolas, porque teve um lance. Enquanto o jogo estava 1-1 ainda, a gente não tinha tomado o segundo gol. Foi uma bola que veio da direita para a esquerda pro Nicolas. E era só ele empurrar para o meio da área. Ele furou, aí depois fingiu que machucou lá. E aquele famoso pede para cagar e sai. E depois disso daí, a gente perdendo o jogo por 2-1, teve uma bola que aconteceu a mesma coisa. E ele de cabeça, ele poderia ter mandado para o meio da área, ou tentado alguma coisa. Ele jogou nas costas do jogador do Botafogo para conseguir o escanteio. Então, assim, por conta dessas duas situações, eu vou pro Nicolas. Eu vou pro Nicolas. Felipe. Eu também vou com o Nicolas, por conta disso, e tem que colocar, né? Eu não esperaria que o senhor votasse no Cavicchioli. Não, mas a questão é que... Corporativo. Não é que eu não acho que o Cavicchioli falhou. Eu não acho que as bolas que ele tomou eram bolas... um goleiro bom teria defendido, mas não foram falhas, a questão é só essa. Assim, eu não achei que ele falhou nos gols, mas eu achei que um goleiro, se bobear, o Jori tinha defendido o segundo gol, por exemplo. Então, assim, só que não foi uma falha. Até a falha maior é o quê? O Benítez perde a bola de uma maneira tosca, e pra piorar, o motivo pelo qual vai pro Nicolas, é que vai em cima do Nicolas o lance. E o Nicolas, ao invés de fazer, assim, é o ponta, que você sabe que ele vai cortar pra dentro pra bater. Ele foi e fechou o corredor, cara, cortou pra dentro e chutou sem marcação nenhuma, sem nenhuma dificuldade. E aí, assim, complica a vida de um goleiro que já não tá na fase boa, né? Então, assim, ele podia ter dado a lateral pro cara ter que cruzar com a perna ruim dele. Então, assim, é meio que a decisão muito burra, assim, um cara que não sabe o mínimo de marcação. Era igual quando a Ademir tinha. O que o pessoal tinha que fazer? Fechava o meio, porque deixava ele ter que cortar pra direita pra cruzar de direita, que ele não ia conseguir. Então, assim, faltou isso. Deixou literalmente o cara cortar pro meio pra bater. Aí é meio burrice. E ele foi bem mal defensivamente e ofensivamente também péssimo. Então, não é outro que a gente vai ter que procurar mercado pelo ano que vem, né? Porque eu acho que nem pra Série B, acho que dá pra contar com ele, não. Não, não dá, não. Eu vou de Cavicchioli, mas principalmente pela comparação. A gente teve no jogo de quarta-feira um goleiro do lado do Botafogo que salvou a pontuação deles, essa é a verdade, né? Foi bem nas bolas e dá segurança, coisa que a gente não tem. Então, pela comparação, eu acabo tendo vontade de votar no Cavicchioli. Vai ser ele. O jogo de hoje, não tivemos votação pela internet, porque não deu tempo, a gente fez logo o pós-jogo. Vou começar, Lucas. Bala de hoje para você. Benítez. Felipe. Olha, Benítez também. Começou rosa ao júri, isso de passagem. Eu vou de Benítez também, joga muito. E hoje foi realmente um ponto muito positivo, né? O Marlon, eu gostei dele, com exceção daquela... Nós tivemos uma bola do jogo no pé dele, né? Mas eu achei que no final fez um bom jogo. Martini sempre fazendo bons jogos também. E aí a gente vai falar um pouco mais no Colatina, porque eu não entendi algumas modificações ali de gente que estava jogando bem. Mas vamos lá. Colatina, Lucas. Colatino, vou no Éder. Mas jogou tão pouco, já mereceu assim? Mereceu, porque ele entrou para fazer uma coisa, que era ajudar a gente espanar as bolas que estavam sendo alçadas na área. Não fez nas três oportunidades que ele teve para ajudar. Então, isso aí. Felipe? Olha, em campo que jogou o Éder, mas aí eu vou na pessoa que colocou esse infeliz, que é o Bustos, que mexeu exatamente no único setor que, não, que vinha dando certo. Ele, beleza, o Marlon morreu. Coloca o Matheus Henrique que vem fazendo ali. Coloca, sei lá, colocasse qualquer... O Everaldo fazer a ponta, colocasse o Júlio, e o Júlio fez a lateral e a ala direita já, e passa o Rodriguinho pra lá. Qualquer coisa, mas você não mexe no trio de zaga dando certo. Ele conseguiu colocar o Éder, ele colocando aquela bosta no meio da zaga ali, a gente parou de cortar as três, e a bola que foi nele, gol. Então, assim, o Bustos hoje merece muito. Ele conseguiu cagar feio numa coisa que vinha funcionando perfeitinho. É, eu já brinquei, já falei que meu Colatino vai ser o advogado da América que pediu o efeito suspensivo pro Juninho. É, achei que fez mais um jogo ruim, para variar. Não gostei do jogo do Alê, achei lento também, não como esperado. Então, mas assim, nenhum deles teria o Colatino diretamente, porque o culpado no final, como diz você, é quem colocou, que é o Bustos. Né? Achei que mexeu mal, achei que desorganizou o time, sabe? Isso é muito sério. A gente não pode se dar ao luxo de desorganizar, porque como a gente não tem talentos, a gente precisa que o time seja pelo menos bem estruturado, e o time começa bem estruturado via de regra, mas essas mexidas dele é umas pardalzinhas que eu não consigo entender, sabe? É um negócio muito complicado. Eu vou de Bustos nesse caso, para quem tava em campo, né? Eu posso só fazer uma menção honrosa para Colatino essa semana? Uma Colatino pro marketing do América, né? Que conseguiu, mais uma vez, não cumprir a promessa de esquema de venda de ingressos. E, para piorar a situação, na semana que a gente tem a notícia de que a gente vendeu dois mandos de campo, eles postam a notícia que sementes estão sendo plantadas para a formação da torcida. Então, eu tô muito curioso para saber. Vai lá em Uberlândia, velho. Lá no que você planta, não colhe, não? Acho que não. Até pela ideia da venda do mando, eu acho que não. Mas, assim, estou curioso. Eu achei muito inusitado essa isso aí é uma notícia que eu ia puxar agora sobre a venda de mando de campo. Notícias mais, vamos dizer assim, administrativas, né? A gente vendeu dois mandos de campo. Deixa eu fazer um comentário antes, Jair. Só porque essa notícia é mais séria, mas é porque eu vi um comentário do Kubanaitis que foi muito bom e, como você contou, fofoca pela metade. Ele colocou assim, que o negócio do Lisca ou está endividado com bobagem, ou problema com bebida, ou depressão. Mas isso aí é, assim, 99% das pessoas, né? Ou você está endividado, ou você bebe muito, ou você está com depressão. Aí eu, com certeza, não é. Esse é um problema, mas assim, esse aí ele sempre teve, quase todo mundo tem. Ele até colocou um outro comentário ali que a gente não vai ler para a gente não tomar um strike, porque a gente não gosta de elucubrar com essas coisas que a gente não tem, com essas fofocas. Mas os curiosos só lê os comentários que ele não cita uma terceira possibilidade, uma quarta possibilidade aí também. É, porque bebida, depressão ou dívida é foda, todo mundo. Não, todo mundo. Até eu tô com esse problema aí, algum deles. E diga-se de passagem, se o problema fosse depressão, aí sim que ele seria o técnico do ano que vem. Porque a gente gosta de tratar esses ex-funcionários assim, que estão numa fase ruim na carreira, estão deprimidos, né? Casa de reabilitação, CT Lana Drummond. Então, assim, se for depressão, eu tenho certeza que trazem ele. Fato. Bom, nós vendemos dois mandos de campo para a Cachorrada e para o Flamengo. Serão jogos em Uberlândia por R$1.200.000 cada um. Eu já digo o seguinte, eu não venderia. Eu acho que eu não venderia porque eu acho que você precisa privilegiar. É aquilo que a gente estava falando aí sobre marketing e tudo. É um dinheiro muito pequeno para algo que, assim... Sabe aquilo que eu acho assim, cara? A gente passa o ano inteiro falando assim, o América quer respeito, o América quer ser respeitado, o América quer ser um clube de Série A. Cara, a gente não se dá o respeito em momento nenhum. A gente é o primeiro a fazer essas babaquices de time pequeno, entendeu? Por R$1.200.000. E vou falar mais, se fosse para vender, tá beleza, vamos vender, precisamos vender mesmo. Gente, conta de pinga, tá? Se você leva o jogo para Juiz de Fora, por exemplo, ingresso a R$200, o ticket médio do Flamengo lá no Maracanã é quase 300, é 270 e alguma coisa. Mas digamos que você faça lá em Juiz de Fora com ingresso de 200 conto. Se der 15 mil flamenguistas, e nós sabemos que dá muito mais do que isso, é 3 milhões e bruto. Entendeu? Com a cachorrada, a mesma coisa. Só, eu tô dizendo assim, só, porque você vendeu o mando de campo, você vendeu isso, cara. Lá em Uberlândia, alguém acha que vai dar mais americano que atleticano? Ah, não vai, cara. Não vai. Então você vendeu isso também. Você vendeu, de certa forma, a dominância em campo, né? Dito isso, você tem que fazer uma conta, cara. Você tem que fazer uma conta. Você tem que tirar o maior lucro possível. E não fizeram isso, no meu entender. A gente disse, ah, porque é 1 milhão e 200 limpo. Cara, dava para tirar muito mais. Ah, porque nós precisamos de dinheiro para a Série B. Ótimo, respeito. Eu não tô lá para assinar cheque de ninguém. Eu não sei como é que tá as contas. Então, também não vou julgar, não. Se os caras acham que é necessário, que se faça. Mas então, que se faça da forma mais lucrativa possível, né? O que vocês acham disso? Eu acho que a última vez que a gente vendeu o mando de campo assim na Série A foi em 2016, né? Uma situação que a gente sabe já como é que tava. Inclusive, Felipe foi para aquela caravana lá de... Londrina, né? Eu acho que tem uma coisa meio moral aí para mim, tipo assim, também, né? Só pela grana. A América não aceitou 2 milhões pelo Matheus Gonçalves naquela época do Vasco. Lá tudo bem que teve uns meandros aí, mas a gente topou 1 milhão e 200 para vender o nosso mando. Que é praticamente se abrir mão da vantagem que você tem de jogar em casa, né? No gramado que a gente não conhece, com a torcida aqui vai ser maioria com certeza. Aqui também talvez seria, foi contra o Botafogo, por exemplo. Mas eu tenho uma questão meio moral aí. Sobre o valor, eu vou ser sincero, não sei. Tipo assim, não sei quanto que seria um valor aceitável para fazer esse tipo de negócio. Agora, me parece pouco, né? Se a gente for considerar que... Vamos supor, né, nessas partidas que a gente tem feito, mais que tem muita chance de dar muito infiltrado e tal, 1 milhão e 200 mil para 200 reais de ingresso, vamos supor, dá 6 mil. Será que a gente não conseguiria colocar isso no Independência? Sim, com certeza. Libera o portão 2 e o 2 de cima lá para o Flamengo. Será que não daria isso? O 2 e o 10 junto dá 9 mil pagantes. Vamos supor que eles vendam, não chega nos 9, mas vamos supor que eles consigam 7, já dá mais que esses 1 milhão e 200, né? Vende então, tranquilo, eu acho, cara. Eu acho que, eu não sei, eu não sei pôr preço nesse tipo de coisa, mas me parece pouco. Então, até daria para colocar ali, colocar assim, ainda, se fosse só para dinheiro, coloca o 2, coloca o 10, coloca o 6 e coloca em cima do 6 lá assim. Se a questão é dinheiro? No, eu não faria, mas estou dizendo assim, se você já decidiu, como eu falei, eu não assino contra-cheque de ninguém, eu não sei quanto custa a CEMIG do CT Lando Drummond, então eu não sei, mas se a decisão foi vender, que se faça da forma mais lucrativa possível, simples assim. E eu acho que a questão, o que a gente pode criticar é que a gente, em tese, tinha um departamento de marketing, sempre falou que ia trabalhar esse ano para fomentar, para aumentar a quantidade de torcedores e essas coisas, que estavam fazendo pesquisas, que estavam olhando, né, e tudo, e no entanto a gente segue aí, já estamos já 3/4 do campeonato rolado e a gente não tem uma política fixa de ingresso até hoje, a gente não tem uma política de ações, né, para poder trazer mais novos torcedores até hoje, e a gente, para piorar a situação, ainda começa a vender mando de campo, que, assim, para além de não ajudar no sentido desportivo, porque você perde, você não é mais mandante, né? Você literalmente troca a sua vantagem de jogar em casa por dinheiro, você ainda perde isso, porque assim... E é uma babaquice, porque vamos conversar que, né, que é o seguinte, o torcedor que apoiou o ano inteiro não vai poder ver o jogo contra o Flamengo, não vai poder ver o Clássico, mas aí quando não der ninguém contra o Curitiba... Os caras falam, lá, a torcida também não ajuda, a torcida também não vem. Porra, sabe, isso é sacanagem, cara. Isso é um jeito de querer dominar a discussão de um jeito muito errado, sabe? É querer falar que a torcida não acompanha ou que a torcida tá de sacanagem, mas no filé, cara, a gente acompanhou um ano inteiro, sabe? E aí quando tem dois jogos bons, se vende. E nos jogos ruins, que moral que esse povo vai ter para falar a torcida vem? Nenhuma, entendeu? São inimigos da torcida, essa é a verdade. A diretoria do América não gosta da torcida do América, entendam isso, entendeu? Eles não gostam, a torcida do América incomoda. É pequena? É, mas se tivesse um torcedor lá, ele tinha que ter sido respeitado, entendeu? a torcida do América o ano inteiro, cara. A gente foi, 2023, a gente pode passar aqui um programa inteiro só falando de sacanagem. Só falando de sacanagem que foi feita com a torcida do América. E nem por isso, nada, sabe? Então pode ser que, ah, porque quando for a SAF vai ser diferente, então eles já estão treinando para quando a SAF vier, o pacote de maldade já está, a gente já está acostumado com o pacote de maldade, é isso? É, e nisso, assim, curiosamente, a gente coloca, né, como uma das condicionais para a SAF, que é, se quiserem vender mando de campo, precisa da aprovação do conselho. Ou seja, o pessoal do clube social vai ter que, né, do conselho gestor, vai ter que aprovar se a SAF quiser vender mando de campo. Aí, quando a gente não, a gente é dono, ou seja, esse mesmo conselho em tese que está gerindo as coisas, a gente vende sem pensar duas vezes. Então, tipo assim, imagina você comprando lá, você chega lá, aí, pô, próxima Série A que o negócio não tá dando certo, aí o cara vai chegar assim e vai falar, ah, vou vender um mando de campo aqui porque vai aumentar a arrecadação. Aí o conselho fala, não, vai não, vai ter que jogar em Belo Horizonte. Você é filho da puta, vocês fizeram essa merda ali em 2023, por que eu não posso? Tipo assim, vai dar pra tratar ainda. E tudo tem a ver com o que eu falei, respeito. É. Se o time não se dá o respeito, ninguém vai respeitar a gente não, cara. Sabe? Eu acho que é um negócio sem noção, o desrespeito que existe com a gente, sabe? Do torcedor, com o cara que tá lá apoiando o time todo jogo. Eu acho isso uma sacanagem, viu? Sinceramente. A outra questão é que a gente já falou que no último programa nós temos eleições agora, dia 31, para o Conselho Deliberativo. É uma eleição um pouco mais sem graça, entre aspas, porque nós temos... Protocolar, né? Protocolar, porque não tem duas chapas, porque não tem nem cotista suficiente para fazer duas chapas de conselho. Então, a princípio, todo cotista que cumpriu o requisito de tempo vai virar conselheiro. A gente tem eleições para o Conselho de Ética e para o Conselho Fiscal, que são conselhos que funcionam dentro do deliberativo ali, dentro do contexto deliberativo, melhor dizendo. Mas em novembro haverá eleições para o CA, né, que são os 5 presidentes do clube, que hoje são Alencar, Euler, Américo, Glauco e Ricardo Raso. Tudo indica que haverá uma chapa alternativa, tá? Isso aí são coisas que estão acontecendo, vamos ver o que, que vai acontecer aí, tá? Mas o Zé Alves está perguntando, está sem graça não, eleição da limpeza. Não, estou falando que meio sem graça é essa do dia 31, porque ela é meio protocolar, assim, ela não tem nenhum aspecto muito político não, sabe? Mas, assim, não tem um aspecto de embate, melhor dizendo, né? A eleição boa mesmo é dia 15 de novembro, quando é a eleição do CEAS. Do CEA, que são os 5 que vão executar, que vão administrar o clube de fato. Mas isso aí a gente vai mantendo vocês atualizados, tá certo? Lucas, temos esportes especializados? Temos. Opa! Esportes especializados com Lucas. Bom, bora lá rapidinho pelo avançar da hora, né? Primeiro no Campeonato Mineiro Feminino, eu acho que assim, jornalista tem que ser coerente. Eu tinha falado que menos de 28-0 eu não comemoraria, porque o Cruzeiro tinha ganhado de 28-0 desse Araguari. O América enfrentou o Araguari e ficou 25-0. Então, não declaro luto de 2 dias no futebol feminino do América, que não conseguiu fazer mais de 28 gols na equipe do Araguari. Futebol americano, América se classificou para os playoffs. Eu vinha dizendo isso no último programa, né, que a gente estava classificado. A gente tinha vencido 2 partidas, a gente tinha perdido 2, estava dependendo ainda, tinha um jogo do Vasco, que poderia, não lembro se era do Vasco, mas poderia classificar ou não, mas se confirmou a classificação do América para os playoffs do BFA, que é um dos 2 campeonatos nacionais de futebol americano, é o que o América participa. A gente participa desse, a gente não participa da outra. Então, quando tiver datas para as partidas, a gente vai informando por aqui. No Montes Claros Futsal, o América mandou embora o treinador, mas óbvio, a gente não conseguiu classificar por fraquíssimo campeonato mineiro. Não anunciaram ainda, ou pelo menos eu não vi, quem que sei que vai ser o novo técnico, mas agora a gente já está preparando para a Superliga Masculina, que a estreia do América vai ser dia 13 de novembro contra o Farma Conde Vôlei São José. Partida que vai ser transmitida pelo Sport TV. Então, pelo menos, vai ser mais fácil de acompanhar. No futsal, o América enfrentou, deixa eu pegar aqui colinha porque você tá no celular. O América enfrentou o Barroca na terça-feira, a gente ganhou de 7-0. Nesse momento nós somos os líderes do campeonato mineiro, 3 jogos, 3 vitórias. O Minas Tênis Clube está em segundo, só tem 2 partidas no momento. E a gente volta às quadras no dia 24, nessa terça-feira, depois de amanhã, na quadra do Minas Tênis Clube contra o URQ. O nome está resumido aqui, não sei qual que é. Então a gente vinha falando aqui, né, que estava faltando informações e tudo. Já está dando com antecedência. Nós vamos jogar na quarta-feira, às 7h15, contra a equipe do URQ, na quadra do Minas Tênis Clube, aí para quem quiser acompanhar. E nos campeonatos mineiros de base, o único que o América ainda está participando é o Sub-17, e a gente venceu ontem a equipe do Coimbra por 2-0 fora de casa, e o jogo de volta é no sábado, que vem, dia 28, contra o próprio Coimbra, às 10 horas da manhã. O jogo vai ser na Arena Vera Cruz, em Betim. O vencedor, caso a gente avance, que é o que parece que vai acontecer, enfrenta o Cruzeiro ou o Atlético. Então vai ser um clássico mineiro aí na final do Sub-17, muito provavelmente. O Sub-17 que avançou na primeira fase com 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A melhor campanha dentre os 15 clubes que estavam participando da competição. É isso, Jair. Beleza. Bom. Então é isso, né, gente? Temos um programa. Já avisando que estarei fora dos próximos 3 programas. Uai, como assim? Um absurdo, porque quando eu estava em terras europeias, eu participava desse programa sem nenhum problema. Mas você estava trabalhando viagem na sexta-feira. Você passava do programa enquanto trabalhava, né, inclusive. Eu viajo na sexta-feira que vem, dia 27, e retorno às terras brasileiras dia 17 de novembro. Então, no programa do dia 19 eu vou estar aí, mas no dia 29, no dia 5 de novembro, dia 12 de novembro, eu não estarei presente. Então, acho que... Você volta que dia? Eu volto dia 17. Aliás, volto dia 18, né? Chego aqui dia 18. Pô, então tá bom. Estou convocando o menino Rolon para me substituir aqui. Vai perder um aniversário importante nesse caminho aí, mas tudo bem. Cara, eu perdi vários. Eu tô sendo criticado de todos os lados, inclusive. Pô. Vou perder uma caminhada, vou perder outro importante, vou perder. Vai dar ruim. Volto dia 18 de novembro, dia 19, estarei aqui no programa. Então tá bom, moçada. Boa semana a todos aí. Acompanha aqui na quarta-feira, na resenha do Coelho, pessoal aí. Show de bola, viu? Grande abraço a todos. Grande abraço. Valeu, até mais.